que é MC. Não sabe nem o tanto de um veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto de um veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Lá vem ele, sempre botando mó moral. Nem sobe no palco, mas os que sobe ele fala mal. Direto e reto, dizendo que é o bom, que conhece vários rap, moleque, por ser tá bom. Mas nem dou ouvidos, eu deixo esse cara falar. Na minha orelha a noite inteira, só blá blá blá blá blá blá. Não para, né, fiote, de ser super MC. Melhor do que os top, o cara é foda. Não tem disque nem CD. As músicas dele só o Mr. M desvenda pra você. Cê tá ligado, esse é falador. 90% dos MC ele já quebrou. Num free, mas ninguém ouviu falar free. Esse mano é bom mesmo, batalhou por aqui. Então irmão, é bom ficar ligeiro. Tem vários minhoca de azul de crude no Brasil inteiro. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto de um veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto de um veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Cê tá ligado, cê não é? Então sai andando, nós faz por amor. Cê faz pra competir com bando. MC Pop faz música da moda, mas quando sobe no palco ele ramela, ele pipoca, é foda. O cara não tem nem o que falar, mas quando eu tô no palco ele sabe me criticar. Carai, esse cara aí é ruim mesmo. Melhor esquecer rap e voltar pro emprego. Puta que pariu, o minhoca surtou. Acho porque as baladinhas não virou. Passou a noite inteira rolando o refrão. Os caras se iludiam, as minas descer até o chão. Irmão, eu tô ligeiro que esses caras que lança baladinha e diz mudei a quebrada. E ainda tem vários por aí que se ilude. E mais pra frente vira o minhoca azul de crude. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto do veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto do veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Esse é o recado que eu acabei de escrever pra você, minhoca, fazer um som com proceder. Sem ideia difícil, lá do dicionário. Esse dialeto você não usa, otário. Então tio, reflita na situação. Cê pode criticar e falar que não é bom, mas na moral, essas linhas é pra você. Então escuta ela e se liga quando aparecer num evento de rap nacional. E fica falando que os caras rima mal. Cadê as suas que ninguém ouviu falar? Então fiote, sua bolinha vai baixar. Porque pra tirar tem que entender do assunto. E não fazer rap difícil e pagar de culto. Mas fica tranquilo que eu não tô com raiva. Só quero espantar do hip hop essas pragas. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto de um veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Se ilude, diz que é MC. Não sabe nem o tanto de um veneno que eu paguei por aqui. Diz que tem uma pá de música, mas eu não ouvi. Então minhoca azul de crude, né, bem-vindo aqui. Aí, essa daqui é só mais uma de várias. Cicerone na rima, vê rap no beat. Minhas batidas e meus amigos, tamo juntão, de coração. Mais uma.